Em reunião realizada nesta sexta-feira, 26 de maio, no Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte, uma mineradora assinou termo de ajustamento de conduta juntando-se a outras companhias que operam em Congonhas para implantar a rede de monitoramento da qualidade do ar no município, localizado na região central de Minas. A rede é parte de um projeto de iniciativa da MPMG que pretende aferir a emissão de material particulado em uma das regiões do estado com maior concentração de mineradoras próximas à zona urbana. A rede será composta por várias estações instaladas pelas mineradoras e deverá estar em funcionamento no segundo semestre deste ano. A operação e a gestão da rede serão feitas pelo poder público. Entre os parâmetros a serem analisados estão partículas totais em suspensão, partículas inaláveis, direção e velocidade do vento, pressão atmosférica, precipitação pluviométrica, radiação solar global, umidade relativa do ar, entre outros. Todas as informações coletadas serão gerenciadas na Central de Monitoramento do Ar da Fundação Estadual do Meio Ambiente. Os dados deverão basear políticas públicas elaboradas pelo Estado. O promotor de justiça de Congonhas, Vinícius Alcântara Galvão, fala sobre os transtornos que a poluição traz à população. Ela causa problemas, desde aquele transtorno, sujeira na cidade, a qualidade de vida das pessoas e a saúde, porque nós sabemos que isso causa problemas respiratórios, doenças de uma série de variáveis, e a cidade fica muito suja, isso suja os veículos, sujam as casas, então é um transtorno muito grande. Essa poluição que fica no ar, ela vai entrar nos pulmões das pessoas, das crianças, dos velhos e de todas as pessoas, de forma que isso gera uma incidência de doenças respiratórias muito maior do que em outras localidades. A iniciativa é resultado de longas negociações entre o Ministério Público e as mineradoras, promovidas com a finalidade de diminuir os níveis de poluição no município. O coordenador das Promotorias de Defesa do Meio Ambiente da Bacia dos Rios das Velhas e Paraopeba, Francisco Chaves Generoso, diz que o modelo adotado em Congonhas poderá ser replicado em outras localidades com o mesmo problema. Temos também a perspectiva de resolver nessas outras comarcas de forma bem sucedida, como está sendo resolvido em Congonhas, essas questões. Para isso, precisamos evoluir nas tratativas tanto com o poder público quanto com o setor produtivo e com as pessoas ou as empresas responsáveis pela geração dessas emissões. Mas o exemplo de Congonhas é um exemplo que pode ser replicado, né, em outras comarcas, porque foi muito bem sucedido e vai gerar um retorno social bastante interessante. Do Ministério Público de Minas Gerais, Paola Laredo.